for fiel olha pra amante e começa a debochar. Agora é hora de aquecer, tá? O fiel olha pra amante e começa a debochar. Por cima, eu de ladinho, embaixo dela. É DJ Melry. DJ Melry na produção, MC Dourado na voz. É nóis, moro? No meu castelo, apago a luz. Na minha cama, só eu e ela. Ela por baixo e eu por cima. Eu de ladinho, embaixo dela. DJ China, o insuperável. Sempre produzindo os melhores CDs do Pará. E você? Festa no castelo, só vai ter princesa. Os príncipes tão chegando com um balde de cerveja. Whisky, red, vinho, vodka, manda blue label. É isso que elas gostam, louca dançando. Ela senta no meu colo, entra no meu castelo. Aí que eu adoro, DJ Edilson, DJ Edielson. Ela senta e rebola do jeito que eu quero. O Wanderson esquentando, ela tá dançando. Mega príncipe negro é o castelo ostentando. Fica tranquila, bebe sem medo. É o Mega Príncipe Negro. No meu castelo, apago a luz. Na minha cama, só eu e ela. Ela por baixo e eu por cima. Eu de ladinho, embaixo dela. No meu castelo, apago a luz. Na minha cama, só eu e ela. Ela embaixo dela. Se cair no ninho, a gente dá de sol de bico. Se cair no ninho, a gente dá de sol de bico. Se cair no ninho, a gente dá de sol de bico. Lua Padrinha, meu pote. A evolução não para. Novo Mauro Som 3D. O Águia Blindado da Pedreira. DJ Cris. DJ Mauro. Cyber DJ Gil. Tô no pop, enche da cara, tomo banho de ciroque. Tô no rock, tô no pop, tô no rock, tô no pop. Enche da cara, tomo banho de ciroque. É a cúpula do live agitando aqui. DJ, Nandinho, bota o som pra curtir. Ellison detona, Juninho faz a festa. Se tu cair no ninho, já sabe, já é. Se cair no ninho, a gente dá de sol de bico. Se cair no ninho, a gente dá de sol de bico. Se cair no ninho, a gente dá de sol de bico. Não há padrinha, meu pop, pop. Valdo Squash Madeirito. Sejam todos bem-vindos ao show do Águia. Novo Mauro Som 3D. O Águia Blindado. É a cúpula do live que comanda meu. Atrás do super pop, só não vai que já morreu. A liga é essa, é curtir na paz. Esse live simplesmente é demais. Mistura tudo, vamos beber. Com a cúpula do live, quero amanhecer. Mistura tudo, vamos beber. Com a cúpula do live, quero amanhecer. Se cair no ninho, a gente dá de sol de bico. Se cair no... Não há batalha, meu pop. Vou morrer chamando teu nome. Vou morrer tentando apagar teu nome do meu coração. Vivemos, não morreu um instante. Tudo que vivemos foi real. Sei que tudo aquilo foi real. Yeah, você pode me dizer. Sei que não é de coração. Não tem tipo de meu bem. Se você volta, posso até realizar seus desejos mais ocultos. Te fazer feliz. Essa paixão é um chamando teu nome. Vou morrer tentando apagar teu nome do meu coração. O que vivemos não morreu um instante. Tudo que vivemos foi real. Sei que tudo aquilo foi real. Yeah, você pode me dizer. Sei que não é de coração. Não tem tipo de meu bem. Show it. Fogo queimando por dentro. Vivo no sofá.

Novo Mauro Som 3D. Há 8 anos, conquistando públicos e agradando a todos.